velhice do rei David, uma promessa ecoou. Teu filho Salomão, o trono que se firmou. Os olhos de Israel esperam em ti, Senhor, que venha um novo rei com sabedoria e amor. Viva o rei Salomão, que traz a paz e a luz sobre a nação. Um coração reinado que nunca se reduz. Ergam as vozes em adoração. Glória ao Deus que nos conduz. Adonias se levantou e a sombra quis reinar, mas a voz do profeta faz a verdade brilhar. Bate-Seba ao rei foi, com temor em seu olhar, lembrando da aliança que não pode falhar. Que nunca se reduz. Ergam as vozes em adoração. Glória ao Deus que nos conduz. E com trombetas ao soar, o povo a celebrar. Salomão, ungido de Deus, o futuro a ilumina. E na unidade, um novo tempo virá. A promessa se cumpre na graça que nos guiará. Viva o rei Salomão, que traz a paz e a luz sobre a nação. Um coração reinado que nunca se reduz. Ergam as vozes em adoração. Glória ao Deus que nos conduz. Bendito seja o Senhor, que deu ao seu povo um lar. Salomão, o rei da sabedoria, com fé vamos caminhar.